Sim, é verdade, mas não chegamos a acordo. O Bruno Conceição, já em dezembro, este mesmo clube o queria. Ele não foi porque não queria deixar o projeto na qual estava inserido, que era subir aos campeonatos nacionais com o Futebol Clube do Oliveira do Hospital. E falámos na segunda-feira e não conseguimos chegar a acordo, porque ele vai para um clube onde é uma realidade completamente diferente, com outros valores que nós não podemos pagar, e tem um projeto que é de subida de divisão, e o Oliveira do Hospital, o projeto que tem é a manutenção. Portanto, terá um conversado, e Bruno Conceição logo mostrou vontade de sair do Oliveira. Não, o Bruno Conceição queria ficar em Oliveira do Hospital. O Oliveira do Hospital não lhe dá as condições que o Sousarense lhe dá. Nem pode dar, porque a realidade é completamente diferente. E como tal, é-me impossível ter cá um treinador que tem outros projetos e que tem outras ambições também de querer chegar o mais acima possível, de tê-lo cá num clube que luta pela manutenção. Eu posso lhe dizer que o Sousarense vai pagar mais ao Bruno Conceição do que recebia toda a equipa técnica todos eles juntos, que eram quatro. Percebo e vejo que compreende as motivações do técnico. Claro que sim. Aliás, nós somos amigos, vamos continuar a ser amigos. Eu percebo, olha, sexta-feira posso lhe dizer que vamos todos, eu e a equipe técnica, vamos a Fátima a pé. Vamos sair com deixa, volta das 10 da noite, e vamos passar 2 ou 3 dias juntos. Portanto, nós falamos todos os dias nós falamos, e portanto a amizade vai se manter. Ele é uma pessoa, tem um coração enorme, é uma pessoa muito boa e é um excelente treinador. Eu sei que ele vai ter sucesso e nunca podíamos cortar as pernas a um treinador que vai para melhor, que vai para um campo, vai para um clube que lhe vai proporcionar outras condições em que o Oliveira do Hospital era impossível lhe poder proporcionar nesta altura. E agora, como é que fica o Futebol Clube de Oliveira do Hospital, acabado de subir de divisão, mas já sem este técnico? Qual é que vai ser a estratégia da equipa? Sim, mas isto já aconteceu no passado. Eu costumo dizer que eu gosto de fazer os treinadores, e é um facto. O André David, o Paulo Piedade, nunca tinha treinado ninguém, veio para treinar o Oliveira do Hospital, foi campeão. O André Davi treinava os Júniors do Torrivense, onde não era conhecido, veio para o Oliveira do Hospital, foi campeão e está sempre a subir. Aliás, já esteve na segunda liga. Este mesmo treinador, aconteceu precisamente a mesma coisa. Eu veio para o Oliveira do Hospital, tinha sido despedido do Condeixa, não tinha clube, e agarrei nele e fiz dele um campeão. Agora, independentemente de todos estes treinadores terem muita qualidade, terem muito valor e serem uma mais-valia para qualquer clube. Certamente já estarão a ponderar no nome do futuro treinador do Oliveira do Hospital, e assim estão já a estudar esse dossiê? Claro que sim. Então, o Oliveira do Hospital é um clube que tem o privilégio de muitos treinadores virem treinar o Oliveira do Hospital. Posso lhe dizer que na última semana recebi variedíssimas chamadas de empresários a quererem cá colocar treinadores. Portanto, o Oliveira do Hospital, nesse aspecto, irá ficar muito bem servido. Quando é que espera que esse processo possa ficar fechado? Quando é que saberá o nome do futuro treinador? Não sei. Eu vou ter hoje uma reunião muito importante com a direção, na qual vamos ter que debater alguns assuntos e ver quais são as condições que nós realmente iremos ter. Só depois disso é que vou pensar quem será o treinador para o Oliveira do Hospital, porque há uma coisa que nós temos que ter em Oliveira: temos que ter os pés bem atentos no chão e não podemos correr, voltar a fazer cometer os mesmos erros que cometemos no passado, que foi endividar-nos. Nós temos quase tudo pago, tudo, e, portanto, não voltamos a querer fazer mais dívidas. Como tal, ou temos condições para garantir que tudo aquilo que nós viemos a fazer seja de uma forma correta e uma forma que não haja ratanços financeiros, ou então não faremos.